Don't hurt me no more. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Get me out of here, 'cause my eyes are burning from these silly tears that you buy when you show me you don't really care. And you'll never love me. Someone get me out of this place. Get me out of here, 'cause my eyes are burning from these silly tears that you buy when you show me you don't really care, and you'll never love me. move a modest style. Alright, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around, but we ain't gonna have none of that this evening, child. That's right. Don't be looking at me like that. See, my name is Grandma Funk, y'all. Funk if you're nasty, darling. And you got to be nasty. But see, I need a little more volume, you know what I'm saying? Give me volume on everything, cause I want you to hear me. I want to hear myself. I want the world. Check it out. Ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8:30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo. Um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Quer voltar com o tempo para trás? Recorde os maiores sucessos musicais das décadas de 60, 70 e 80. Desfrute dos singles que foram considerados pérolas musicais de ouro e platina. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 12:30, na Antena Web. Louise et Derry, um programa produzido em França que lhe traz os melhores espetáculos de música realizados em França. curioso, então não se esqueça de sintonizar na Rádio Antena Web durante meia hora todas as quintas-feiras a partir das 2 da manhã. Com certeza que não se irá arrepender. No Isebré, nas madrugadas de quarta para quinta, às 2 da manhã, na Antena Web. A rádio é uma das tecnologias mais antigas do mundo moderno. E ao contrário do que muitos pensam, a rádio que chegou a Portugal em 1906 chega mais longe que qualquer outro meio. Pela rádio conseguimos difundir os mais diversos programas e alcançar as mais diversas culturas. Tem dúvidas? Então fique atento à Worldwide Radio. Semanalmente trazemos-lhe 60 minutos de emissão de uma estação de rádio escolhida aleatoriamente. Cada semana uma estação de rádio, um país e uma cultura diferente. Worldwide Radio, segundas-feiras, 11 da noite, na Antena Web. can happen. The way that you react to me, I wanted to something you can imagine. Imagine if there was a million knees talking sexy to you like that. If you can handle, boy, if I give you my squeeze, and I need you to push you right back. Baby, show me, what's your favorite trick that you want? You saw me in a fallen tip, and now we're going, going to golden disappears, and I just shoes on me, oh baby. All my show is just you in the crowd, doing tricks you never seen. It's not that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you, I bet you know what I mean. Everything ain't what it seems. I wave my hands and I got you. And you feel so fly assisting me. But now it's my turn to watch you. I ain't gonna stop you. If you wanna grab my neck, talk sexy to me like that. Just do what I taught you, girl, when I give you my heat. And I need you to push it right back. Baby, show me Algarve, tu já sabes, é praia.

I got you.